Thank you. 22223 Chamei Centro Recife na frequência 1-2838 alterna 1-3-5-3 1-2-8-8 alterna 1-3-5-3 pro Passaredo 2-2-2-3, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Marro. Mike Yankee, o número 512, foi direto ao farol de Itapua, o ajuste 1019, chefe descida. Afirmativo. Essa altitude vai manter? Meu pé está livre, o ajuste 109, vou direto MDB Simbra, aqui a Serra, aguardando a decoração para o final ILS X-Wade 10. 212, chegada Bomel de Uno, desça para o nível 050. Pode manter a chegada na né, 312. O Xana 6312, número 2 de aproximação, reduz a velocidade para 2209. A médica Maquinha para detectar o localizador com esquerda para 050, a partir estabilizada. O Xana 6312. Número 312, segue para 120, chegar no Minas, rumo Nordeste, Terra 576. Número 312, segue para 120, chegar no Minas, com 120 de grau de pista. Agora, eu acho que a máquina que cumpriu o controle, vai na 3050 para o localizador. Número 2 mantém a chegada, número 2 já foi começado. Eu acho que a mãe tinha que vista para 2010, que negar na 019. A minha escamantinha que está ocupando de giz? Sim, já não tinha que eu vou fazer 060 com o localizador. 060, Mônica. Canal 392, desça para 316, Canadá 019. Chama na 312, eu trouxe o seu pensamento, mandou a presença por ele, o início é o localizador. Eu acho que é mais grande, mas eu acho que tem uma taxa na turma no meu outro do sinal 95. Plano, letrando a aproximação, foi 1895, aqui, aqui.

Alema do Nordeste. 1095, autorizado Alema, ZY0. Alema do 1095. Contato radar, suba para mim, nível 370 via Serapuca. 370 via Puca, gol no 372. 1372, centro Recife, frequência 26, decimal 85, autônomo 25, decimal 45. 2685, 2545, 1372. Número 095, chamei centro Recife, frequência 28 decimal 8, autônomo 35 decimal 3. 1288, 1353, obrigado e bom dia. O gol, madame. Tiago Papá? Pega até Papá, após decola com Florões. O Tiago Papá, o vento no 90 graus, 09 graus. Altimento no 09. Papá? Senhora Fatal, decolagem autorizada no 90-099. Quando possível, informe a distância da localidade de Salvador, de São Paulo. Cara, dá uma tela sobre o voo na Praia do Forte, depois de você ter São Félix, aí vai passar umas 70 milhas. Sim, senhor.